controle de Recife, e muito bom dia ao Xaner 6251. Bom dia, Xaner 6251, controle Salvador. Já contato o radar na decolagem. Sub mantém 360 após 2000 direto Leda. Sobe mantém 36 após 2000 direto Leda. Oxaner 6251. Salvador, Oxaner 6251. Chega. Autoriza a bride. Só um minuto, aguarde. Quando está autorizado o bridge, está presente. Autorizado o bridge, Oxaner 6251, obrigado. 251, chame Recife agora, 251, alternando 13325. É, 13325. A secundária, a primária 251. É, 251, 3325. Obrigado, bom dia. Bom dia.